90, modificação de regras agora para instrumento, ajuste uma 018. Fui Mari para chegar na Mari, guarde ILS X-Ray. Contato radar, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Afirmativa, só confirme o tipo de equipamento. Eco 9 Lima, confirme. Batalha, Web 5729, passa 3000. Web 5729, contato, submantém nível 360, vigilância, Web 5729. 360, 5729. Temos o 200 pré-aprovado, aceita? Autorizado Barreiras, nível 200, via Whisky 42, saída Momo, transição VATAP. Decoladão no zero, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5 no 67, coteja. Ativa 200 para Barreiro, Whisky 42, Momo VATAP, controle 108, começa a ser corrente. Cotejamento corrente, chama para pushback sonamento. O senhor apagou, conforme foi chamado de pouso? Está estimando o pouso 2000. Gente. Bono 755, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decoladão no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5402, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Então, 3560 autorizado, final ILS. E final ILS, eu tenho 3560. Boa tarde, eu fico 5219. Boa tarde, 5219, prossiga. Boa tarde, tem a nossa autorização para a vitória da conquista? Afirmo, pronto para a cópia? Para a cópia, sim. Autorizado conquista, nível 200, saída Arbor após DCT. Decoladão no zero, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5412, coteja. Pois passando o território da Conquista, nível 200, saída após DCT, defronta 10, com curva à direita, controle 1208, no transponder 5412, no sítio 219. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Para a puxa, funcionamento. Comandante, o voo na nave dele. Prossiga. Nível 360, Brasília. 21925, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição a Elefa. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5401, no coteja. Autorizado 360 para Brasília, de Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa. 5401, transponde 1208, controle 1935. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na puxa acionamento, 1921. Também 1208. Volo 395, acende a estação. Vou no rumo de Itape, desse mantém nível 100. Aguarde a LF X-Ray, bicho 10, ajuste 1018, voo 395. Itape 100, 1018, voo 1.3, ativou Itape, até o nível 00, temos tráfego em posição de 1 hora, 7 milhas, rumo Nordeste, está mantendo o nível 090, é um Bravo Eco 9 Lima. Seria o Juliette Bravo do Lu? Não, é o Kilo Serra Lima. Amará para o táxi. Sou Duna, complete LS, torre 118, decimal 95. 560, torre 1895. 1895. Pouso autorizado 90, vento 140 graus 089. Pouso no 0, 135. Se mantém 3 mil quilos, Serra Lima. Vou no 395, D se mantenha a altitude de 2 mil. Estabilize na proa 040, Silva faz comunicações, intercepta o localizador e complete o final LS. Esquerda 040, 2 mil, limite localizador estabilizando. Prossegue voo 1395. Cuidado, 729, chame agora a Recife na frequência 1251, no alterno 3325, web 5729. Enquanto 3325, obrigado. afternoon, Papa Romeo, Romeo Lima, control, report right to descend, maintain VFR conditions, altimeter 1018, and proceed by corridor when ready to descend. Direct to Paripe, Papa Romeo, Romeo, Romeo Lima, report ready to descend. Para o táxi, Tucã 3217, 180 a bordo, 3 horas, alterna a batida. Pode prosseguir? Estimativa, interceptar completo final, ILS. Confirmado, é 180 a bordo. Gente, 180 a bordo. 2-0, Salas 4-2, direita no 2-1, décima 9. Direita, 2-1, 9, 3-5, 6-0. Salas Salvador, boa tarde, Otan, 3-5, 6-0, ligou? Boa tarde, 3-5, 6-0, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 3-5, 6-0. Gente, 151 no abordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 6, bom gol. Índia Alfa, ponto de espera 2195, correto, 1895. 2395. Então, 3217, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom gol. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, trip 5241, informação uniforme, é, quando disponível a cópia para, para Montes Claros e já o pushback. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Montes Claros, nível 200, saída Arbor, após Arbor, DCT Conquista, DCT Retol, DCT Montes Claros. Decola do 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5-1-7-6, coteja. 200, decola do 1-0 com curva direita, cumpre arbor, depois direto conquista, direto retol, 208, controle, 5-1-7-0 alocado. 5-2-4-1 e tá pronto com o pushback. Sente autorizado o pushback, estacionamento no pátio 3, chama para o táxi. Chamar aí 5-2-4-1. Salvador, azul 4206. Espanha, segue via Juliette, portão número 3. Salvador, azul 4206. Azul 4206, desse mantenha 5000 na chegada à Mare, guarda ali a sector aí, ajuste na 018. Azul 4206. 5108, chegada a Mare. Alguma chance de voar no Serra Vitor 39, completar o ILS Lift? Vou ITAP após Serra Vitor 366, Azul 4206. ITAP depois Serra Vitor 366, obrigado. 4206, 5000. Se tem que ver tráfego altitude, Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Canal 6210, sem identificação, disse mantenha nível 060 na chegada da Mare, guarde ali a sexuí, ajuste na 08. Exa Mare, disse 060, 6210. Papá, Serra Lima, sovetor, curva à esquerda na Pro 360, limite ao localizador. Boa tarde, 3217, pronto, ponto de espera da 1-0. 3217, boa tarde, ali mantém pista 1-0. Sim, mantém 90, 32, 97. E Luciane? Confirme, senhor, chegou em terra cortada. Sou vetor, eu estabilizo na Puro agora 350, que Luciane? 350, que Luciane? Começa com a Brava, autorizado o voo local, 500 pés, no corredor Axé. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0165, coteja. Sean Lima, intencionalmente era ultrapassar o curso do localizador, descida até a altitude de 3000. Quilos, Serra Lima. 6.000, Grisano. Salvador, boa tarde. Vai 6.720, na chegada à ponta, guarda LS X-Ray, ajuste 1.018. Salvador, boa tarde. É o voo 1399. Voo no 399, boa tarde, desce, mantém o nível 070 na chegada à mar e guarde ali a X-Ray. Voo 399, está decolando para Congonhas. Oh, desculpe, voo no 399, contato, sub mantém nível 360, na saída da EL. Da EL. E o Céu Lima, curva à direita agora, na proa 150, desce, mantém a 2000. 150, desce para 2000, por favor. Autoridade já para o táxi, 5219. Chamar para o táxi, 5219. Torre 1186, tem bom pouso. Boa tarde, 186, obrigado. Clube 1895 agora, gol no 395. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1395. Fundo 395, boa tarde, continua a aproximação e Samaria Pista Livre. Aguardando, Pista Livre, bom, 395. Torre 352 Patrono, próximo ponto de espera da 10, pronto. 52 Patrono, da Trip, ali mandei 10. Aqui mandei, 52 Patrono. Pronto. Essa proa intercepta e prossegue de novo. Demarcado. Azul 4206, desse mantém 3000. 3000 pés, 4206. Controle em Salvador, boa tarde, 3190 com a Vitor. Oxané 6210, desse mantém altitude de 4000. 4000, 6210. 3190, acende a identificação, desse mantém ao 060, a chegada à área, guarde ali a sexuria, ajuste no 098. Então, 3190. Ok, para 060, Mari 1018. Olha, boa tarde, está 3217. Colagem autorizado no 0, vento no meio 0 grau 089. Iniciando 5241. Rádio Oxel, depois de conquista em relação a Salvador. Salvador, baixe a casa para confirmação. O 1395. 1395, pouso autorizado no 0, vento no 60 grau 079. 60 com 07, livre pouso. 1295, solita 3217, boa tarde. 3217, contato, sub mantém nível 360. 360, 3217. Oi, que o Serra Lima. Que o Serra Lima é pouso no 7 ou no 0? No 7. Pouso externo, gira base no 7. Pouso externo, gira base para direito para 1 no 7, que o Serra Lima. Charlie, confirmando, é Papa Tango ou Papa Romeu? 5219 para táxi, autonomia de 4 horas, Museu B38, alterna Monte Claro. Azul 4206. O Charlie 6210, desse mantém a altitude 3000. 3000, 6210. Então 3190, desse mantém a altitude 5000. 5000, 3190, o aero 6720, desça e mantenha 4000. Temos dados no 077? 191 a bordo, Dora. 191 a bordo, altímetro 1008, táxi via pátio, seguindo o trip que vai ingressar a partir do pátio 3. Após Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2.95, bom, 2.95. Coordenação, após 709 da companhia na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Na área do centro Recife, ok? Estou em Salvador, boa tarde, o trip 5219, ponto de espera da 10 próximo. Estou ok, 5219, chamando, ponto de espera. Gol no 395, pior? Gol no 395, solou 53, com... Solou no 219. O trip 5219 ali mantém na 10. Ali mantém na 10. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Não... 5219 autorizada, linha decolada 10. Vento no 60 graus 079. Gente, Romeu Oscar Bravo tem um tráfego na curta da 17. Tem condições de decolar via área Gramado sem interferir? Na firma, área Gramado 160.07. 0 desse mantém 2000, autorizado na LS. 2000 de LS. 4206. 4206 da Azul, continua a aproximação, o marido está livre. 4206. Zona, para o pushback acionamento. Gente, aguarde, será o próximo setor para pushback. Guardando 2D30. 3-0, confirmado. Colou 55, controle 208. Erro. Gol no 399, chame Recife no 3325, até no 288, gol no 399. 3328, boa tarde. 077, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Azul 4206, pouso autorizado na 10, vento no 60 graus com 069. Livre pouso na 10, azul 4206. Metrô no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, bom voo. Voo 395, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Na aproximação, seu vetor para sequenciamento, curva direita, na curva 240, desça e mantenha agora a altitude 3000. Se houver falhas, vou ir para Simbra, na marcação 1-10 para o final LS. Direita 2430, caso de falha na 190 Simbra, descendo a 3770. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5219. Trip 5219, boa tarde. Contato, sub mantém nível 200 na saída Arbor, após Arbor direto. 5219, gente. Gente, mantém a posição de Brasiliette. Regra de voo visuais pelos corredores, ajuste 1018, reporte passando para IP, Kilo Romeo Oscar. Cinco após a análise da companhia, segue via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, a bandeira na mesma cabeça. 03, reforma a sua altitude. Tendo a regra de voo visuais, reporte avistando a localidade para pouso, patrulha 03. 17 em Recife, frequência 123325, alterna 1288. A 210 estabilizado. Chané 6210, torre 1895, completando a final ILS. 295, boa. Chané 3217, controle. Prossiga. Chané Recife, 123325, alterna 1288, Chané 3217. 3325, alterna 1288, obrigado, bom trabalho. Boa. Então, 3195, desse mantém a altitude de 2.500 pés. Então, 3190. É, foi sobremodulado, é 2.500, confirma? Confirmo, desse aí mantém a altitude de 2.500 pés. Afirmativo, 2.500 pés, 3190. Então, Airport goal 022, turn first turn left after takeoff, call ready for push and start. Paulo, Salvador, boa tarde, Azul 4206. Boa tarde, Azul 4206, táxi via Alfa, parte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4206. 2.500 pés. Solta na Brasília. 173 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa. Torre 1895. Obrigado, boa tarde. Posso passar na parada da barra, prosseguindo para Iguatemi. Direto, prosseguindo direto. Abjet 6720, esquerda para o 130, reposte no localizador. Descida inicialmente até 2.500 pés, devido a tráfego visual no setor. Programa 30, 10 para 2, 500, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 3190, descida até 2.000, autorizado LS. É, foi 3190, 2.000? Afirmativo, 3190, desse mantém 2.000, autorizado final ILS. Livre LS, 3190. Controle Salvador, boa tarde, 1077, 1.700 pés. Gol no 077, contato, suba e mantém nível 360 na saída da Euleda pós-bridge. Boa tarde. Boa tarde. 360 da Euleda pós-bridge. Gol 077. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Gente, mantendo o corredor Axé, reporte próximo a Piatã, Romeu, acho que é bravo. Azul 4206, táxi via Juliette, portão 1.